Quem foi que disse que mulher não trai? Não dá cedo salto e nem faz barraco. Sabe de nada, sabe de nada. Cê não sabe o poder de uma mulher apaixonada. Sabe de nada, sabe de nada. Cê não sabe o poder. Bora, bora, bora pra curar. Mais sintonia. Sabe de nada, papai. Oh, oh. Isso é cintura de bola 2017, meu patrão. Cintura de Bola, o pancadão da Bahia.